glória e poder que do céu Deus derramou. Havia mais amor nos corações, na realidade todos eram um. E hoje, triste, eu pergunto a Deus: o que dirás do amor dos filhos teus? E hoje, triste, eu pergunto a Deus: o que dirás do amor dos filhos teus? Aviva-nos, Senhor. Oh, aviva-nos, Senhor. A tua igreja clama. Aviva em nós no amor. Senhor, o teu amor em nós. Que o Senhor ao céu viu e enviou o seu Espírito. Muita gente pôde ver toda a glória e poder que do céu Deus derramou. Havia mais poder nas pregações daqueles que falavam de Jesus. E hoje, triste, eu pergunto a Deus: o que dirás dos pregadores teus? E hoje, triste, eu pergunto a Deus: o que dirás dos pregadores teus? Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor.